Feedback acionamento no portão 09 da 3601. Devido à gestão de pátio, liberação do portão com infraero, chama pronto pro táxi, 3601. Vai chamar táxi. Pelo pátio e Índia para o ponto de espera no 0, 1011, o ajuste é torre 118.95. Pátio e Índia, ponto de espera 1095, União de Ajuste, obrigado. 63, subiu hoje na 62, ficou no sentido de informação Chani, destino Guarulhos, solicita autorização de tráfego. 6251 autorizado, 360 Guarulhos, conforme a nota do plano, decola da 10, curva direita. Dael Lida Bridge, após Bridge, Tupi Zulu no meia, Belo Horizonte após conforme. Controle 1, 19.8, transponda 5517. 6251, autorizando Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva direita. É da Dael Lida Bridge, é por Zulu Nomeia, Zebrava Del Zulu, Cive, Poços de Cauda, conforme. Controle 199.8, transponder 5512. 5517, chamo pronto. 5517, apertará, obrigado. São 3601, muito bom dia, está autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento calmo. Salvador, bom dia, tá 3601, passando 1.600 na Dael. É 3601 no contato radar na decolagem, suba no nível 360 na série Dael, após Leda, direto Brin. Sobe 360, após Leda, vou abrir 3601, não é bom possível dar presente, vou abrir? Presente, direto Leda. Leda, 3601. É o 3001, nós chamamos agora o centro Recife 125-1, alterna 133-2. 251-332, obrigado, bom dia. Salvador Ground Control, good morning. Ocean 6251. 3807, right propulsion startup. Ocean 6251, coordination with your friend, doing work in progress. April 1, call me to text. Back, we're right, put that. Ocean 6251. Russian 6251 Red Kotex, we have one.